I forgot what I was going to do, but I promise that, you know, it's nothing I can do, but promise I will not be here again. What is so funny about that, I don't know what to do. Direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca e finalmente em direto. Foram algumas semanas de ausência e não sei quanto tempo é que nós vamos conseguir manter esta rotina ou começar e depois manter esta rotina de fazer os programas ao vivo. Mas, enfim, vamos aproveitar enquanto os temos. O meu nome é Alexandre Pinto, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje temos uma emissão complicada porque há pouquíssimo material. Estive muito ausente das lides da descoberta da música e hoje vamos cingir-nos a muita música de 2018, coisas que têm saído agora nos últimos tempos. E vamos começar com uma artista que parece que está a ganhar o seu espaço mediático agora, ou simplesmente apenas a descobrir nos últimos tempos, chama-se Claro e lançou ou está a lançar neste ano 2018 muitas músicas e muitos vídeos. E não me parece uma coisa extremamente original, mas ouve-se muito bem. Tem uma música muito simpática. E vamos começar com Forever, acho que é uma indicação para o seu EP deste ano. Chama-se Forever também, penso eu. Mas eu vou confirmar tudo e volto já a seguir. Depois, vamos ouvir mais música 2018, vamos antecipar um novo ciclo de cinema que será na próxima semana. Vamos ter filmes dia 2 e 9 de maio na Universidade do Minho. Mais notícias depois disto e, como disse, muita coisa deste ano. Não sei se vamos chegar a ir para trás do ano 2000. E estou muito contente por estarem desse lado. Muito obrigado. E eu volto já a seguir, ficamos com a música de Claro, vamos ouvir Forever. E até já. Ever gonna change? Am I gonna feel this way forever? Are you gonna be around? never gonna change. Am I gonna feel this way forever? Are you gonna be around for me to count on? Is it ever gonna change? Am I gonna feel this way forever? Are you gonna be around for me to count on? Com a música de Claro, ouvimos Forever, de algo que vai ser em breve. Ora, ela parece que está entre este ano e o ano passado a mandar muita música cá para fora, e na última emissão que foi gravada ouvimos uma versão profanizada ou profanada da sua música Flaming Hot Cheetos, que é esta que ouvimos em fundo agora. Parece que o registro vai ser sempre este, mas é algo que se ouve muito bem. E é isto. Na última emissão ouvimos uma outra versão, e acho que é uma colaboração não oficial. Eu arranjei-a no Soulseek, e tem o nome de Flaming Hot Cheetos também, mas é uma colaboração com PZA, e eu acho que é apenas um remix disto. E acho que, como se constata facilmente, eu estou com pouquíssimas ideias para preencher estas emissões. Espero que não haja problema. Posto isto, vamos avançar e passamos agora para outra coisa qualquer. Sexta-feira em Braga. Vem cá ao Teatro Circo por apenas 5€ com Conan Osiris. Demos-lhe um enorme boost na sua popularidade quando passamos em janeiro. Acho que foi na emissão de 13 de janeiro. Está no blog em ocuprofago.wordpress.com. Podem ouvir o disco no Bandcamp. Podem comprar o disco também no Bandcamp. E podem ouvir o concerto e experienciar o concerto no pequeno auditório do Teatro Circo. Não sei ao certo como é que vai funcionar. Mas acho que posso dar o selo de qualidade da mosca. E ficamos agora com Nada, Nada, Nada, Nada do disco Adoro Bolos. Diz-me se ainda tens frio, se ainda arrepio, se ainda te dou cabelos, se queres uma merenda, se queres que eu arme a tenda. Se somos só uma valsa a três, dois hidro e um oxigênio. Se formos mais uma vez, mil vezes cada milénio. Só eu tiro o ódio, tiro o ócio para ali. A xixa, a boia, a clara, a boia, da caraça, sabe ali. A água afaga, a mágoa afaga a laga. Eu mereço mergulhar quando digo ali. Nessa praia, batatas aradinhas, e que nunca, nunca mais caiu o sol. Nessa praia, um morro e uns bolinhos, maçãs, carne assada e o rei sol. E mais nada. Sem mais nada. Recém-nascidos, cara podre, não sei nada. Ainda tens frio, ainda arrepio, ainda te dou cabelos. Se queres uma merenda, se queres que eu arme a tenda. Se somos só uma valsa a três, de pedras e proteína. Se formos mais uma vez, assassina a nossa sina. Sódio, tiro, ódio, tiro, ócio, ócio para ali. A xixa, a boia, para a boia, da caraça, sabe ali. A água afoga, a mágoa afoga, a laga. mereço mergulhar contigo ali nessa praia. Batatas douradinhas e garunga nunca mais cai ao sol nessa praia. Um mango e uns bolinhos, maçãs, carne assada e o rei sol. E mais nada. Recém-nascidos, cara podre, não sei nada. Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que quando a Osiris vem a Braga, a má notícia é que é sexta-feira, à meia-noite, portanto vai concorrer diretamente com o meu programa. E, enfim, é uma péssima notícia, obviamente, para a organização do Teatro Circo, porque, enfim, a mosca está ao mesmo tempo. Mas a descrição do evento é algo de fenomenal. Quando a Osiris é compositor, produtor e autor de um estilo que é a música normal. Música normal, entre aspas, é qualquer música que dê para ser absorvida por um ser vivo. Música normal é uma música que dá para o que uma pessoa quiser. Rir, chorar, dançar, viajar, tomar banho, diz o músico português. Quando a Osiris é Tiago Miranda e estreou-se ao vivo este ano, depois do lançamento do inóspito e improvável disco Adoro Bolos. Nasceu no mesmo dia que Hayao Miyazaki e canta não só em japonês, mas também mostra que em cada passo de dança há uma nota musical. O rapaz do futuro faz a música normal mais falada do momento. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Magnífico. Conan Osiris. É um espetáculo para maiores de 12, custa apenas 5€. E, enfim, eu estava mesmo a ponderar ir, mas assim sendo, se calhar vou ter que repensar e talvez para a semana tenhamos mais uma emissão gravada. Enfim, ou então fazemos emissão a partir de lá. Bom, depois deste enorme shout-out a Tiago Miranda, Conan Osiris, saliento alguns problemas técnicos que estamos agora a ter. Vamos ficar com a música de David Byrne, que lançou também este ano um novo disco. Ele é o frontman, ou o ex-frontman, dos já extintos Talking Heads, mas tem continuado a fazer música interessante e lançou este ano American Utopia. Colaborou com vários nomes, mas agora ficamos com uma das músicas deste disco, creio ser um trabalho maioritariamente da sua autoria, com o seu toque muito pessoal. Ficamos com Everybody's Coming to My House. E eu volto já a seguir com mais David Byrne, em colaboração com o Netrix Point Never. Mando um enorme shout-out aos nossos fiéis ouvintes. Las Casas Vidal. DM Newart. A house and a gun. There are, there's plants and trees. Make a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna go back home. I'm pointing and describing, and I can be your guide. The skin is just a roadmap. The view is very nice. Imagine looking at a picture. Imagine driving in a car. Imagine rolling down the window. Imagine opening the door. Everybody's coming to my house, I'm never gonna. Professor Merda Sentado. Ficamos com a música de David Byrne, Everybody's Coming to My House, que parece muito a música de LCD Sound System, Daft Punk is Playing at My House. Não sei se ele estava ciente desta pequena contradição e no fundo é um conflito de interesses, mas enfim, David Byrne estava cá antes de James Murphy, portanto acho que ele tem direito. E seguimos depois disto com mais uma música deste disco, e esta penso que será uma colaboração mais vincada com o Onion Tricks Point Never, que para quem não conhece é um dos músicos de eletrónica experimental mais relevantes do momento, que tem uma carreira talvez também, mas mais do que uma cadeira, tem uma carreira absolutamente brilhante no âmbito da música experimental e do Vaporwave, sendo um dos seus precursores, e colaborou com David Byrne. E o resultado é esta, This Is That. Relembro que fazemos shoutouts por apenas 1€. Tudo o que vocês quiserem. O que é que foi? É preciso financiar isto? Na Rádio Lisboa não existe, apenas, enfim, pela vontade do Zé. Portanto, 1€. Mandem. Song comes on when I hear them say everything stops, everything changed. It's nothing special now, it's nothing profound, but something about the way it sounds when the melody ends and the rhythm kicks in. It knows where I'm at, and it knows where I've been. Well, that's when I call you up. That's when my river overflows. That's when I use my cash card. That's when I think of who you are. That's when there's a knock at the door, and that's what we're doing it for. Well, that's when I got your message, and that's when I sing this song. That's when he says it's over. That's when my life is in your hands now. That's when I call you up. cash card. That's when I think of who you are. Ficamos com a música de David Byrne, em colaboração com Onyatrix Point Never, um dos músicos mais brilhantes da eletrónica atual. E, bom, este registro fez-me lembrar bastante de David Sylvan, que fez várias coisas neste género também. Enfim, não necessariamente isto, pensava que esta seria uma faixa mais apropriada. Mas já agora podemos deixar em fundo, não sei se é um momento ideal para vos falar um pouco da próxima sessão de cinema que vamos ter no próximo dia 2 de maio. O próximo ciclo já está pronto a ser divulgado e adianto-vos já o nome do ciclo. Chama-se Ponhamos as Máscaras no Teatro da Vida. Que tal? Hã? Bom, não foi o nome mais feliz, mas a seleção de filmes é muito melhor do que o nome. Vamos ver no dia 2 Man on the Moon, da autoria de Milos Forman, que é baseado na vida de Andy Kaufman, um comediante americano que vamos ouvir, já ouvimos no início do programa e vamos ouvir no final do programa. É uma biopic não muito interessante em termos cinematográficos, mas é interpretada por Jim Carrey. E o filme dá uma boa introdução a um tema que vamos explorar mais profundamente e com mais intensidade no filme de dia 9, que em inglês tem o título de The Face of Another. O filme é japonês e, enfim, é um pouco mais intenso do que Man on the Moon. São ambos filmes absolutamente brilhantes e acho que vamos ter um ótimo ciclo, portanto dia 2 e 9. Não sei se será o último ciclo que vamos ter este ano, porque depois temos o interlegado. E, enfim, depois é a altura dos exames. Portanto, se quiserem vir a um filme, eu acho que o primeiro vai ter legendas em português e o segundo apenas em inglês. Podem vir treinar o vosso domínio linguístico. Bom, Andy Kaufman teve alguma relevância na vida cultural da América. E possivelmente uma das referências mais conhecidas à sua vida e carreira está numa das músicas dos R.E.M. que dá simultaneamente o nome ao filme, chama-se Man on the Moon. A dada altura, uma das letras faz uma referência direta a Andy Kaufman. São algumas. Ele foi de facto uma personagem muito querida na história da América, da comédia americana, do stand-up em geral. E conseguiu estabelecer a comédia como uma forma de performance artística, quase. Há alguma verdade a tirarmos das suas criações, e é também um pouco disso que vamos tentar tirar de Man on the Moon. Por enquanto, ficamos com a música dos R.E.M. e depois passamos para o nosso muito querido momento com a Port Calling, já a seguir. Entretanto, ficamos com os R.E.M. e este belíssimo clássico, Man on the Moon. O disco é de 92, chama-se Automatic for the People, e se ouvirem com atenção vão ouvir o nome de Andy Kaufman aí pelo meio. Espero que gostem, espero que estejam a gostar desta nossa, enfim, retorno às emissões em direto. Até já. Are we losing touch? If you believe. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Ficamos agora com a nossa muito especial menção à Porto Calling, uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, é a melhor loja de vinil do país. Especializa-se numa série de géneros, entre eles o rock, o dub, o reggae, o punk, o garage, mais algum jazz. Há muita música usada e há uma enorme secção de música portuguesa que é onde eu faço algumas das mais brilhantes descobertas que têm passado neste programa. Não têm passado muitas nos últimos tempos, mas isso também se prende com a minha falta de disponibilidade. Mas enfim, a Porto Calling é uma incrível loja gerida pelo Pedro, fica na Rua da Conceição, que fica por sua vez muito perto da Rua de Sulfeita, está mesmo ao pé do Hotel Malaposta. Enfim, uma zona muito central do Porto. Se forem visitar o Porto em breve, não se esqueçam de passar pelo Porto Calling. Se quiserem consultar o seu catálogo, podem fazê-lo em portocalling.com, que está, creio eu, bastante atualizado. Tem também o Facebook, basta pesquisar por Porto Calling, e o Pedro faz alguns vídeos com as últimas novidades que vai recebendo, e é uma ótima forma de acompanhar o que a loja tem recebido. Ora, desde que arranjei o gravador, propus ao Pedro que ele próprio dissesse as sugestões que tem para os nossos ouvintes, e temos uma gravação. Esta é a terceira sugestão que ouvimos neste novo registo, e vamos ouvir o que o Pedro tem para nós hoje. Eu venho cá assim para aí dois em dois meses, três em três. Olha, se está o Big U, Screaming Target. Não, ainda não. É o disco, logo o primeiro. Este aqui? Já. Screaming Target. Este não. É o Screaming Target. Eu ponho já um bocado. Bom, e esta é a sugestão que o Pedro nos deixa. Vamos ouvir Big Youth com Screaming Target. Na gravação, não sei se é alguém que está a acompanhar, mas nós estamos a passar muita coisa que ele sugeriu em muito pouco tempo, portanto a música de fundo é sempre a mesma, são os Dub Syndicate. Mas é uma experiência diferente ouvir a voz do Pedro, as sugestões em tempo real e as minhas reações, não conheço quase nada. Acho que uma das boas experiências de ter uma loja de vinil físico, uma loja de discos física, em que as pessoas gostam muito da música que estão a vender, é podermos descobrir coisas novas que estão obviamente muito fora da nossa zona de conforto. Acho que a forma de descobrir música hoje em dia pela internet é apenas uma pequena parte de todo o espectro possível para chegarmos a coisas novas, a ideias novas, a músicas e estilos e tendências novas. E enfim, esta relação que eu tenho com o Pedro permite-me chegar de facto a coisas que não ouviria de outra forma. Vamos ouvir os Big Youth, melhor dizendo, com um disco de 72, chama-se Screaming Target, do qual vamos ouvir a faixa com o mesmo nome. Yield your youth, Aids! The eye decide to move a dirty Harry. Aids, but watch a man. When's the gun, I man forward up a carib. And I man sight one eye. Sure, that one a rain can dirty Harry, me I tell you. You know, this one call. Ah! The screaming target is out there, you know? Ah! Ah! Some scars screaming target is out there, you know? Baba Rinka down the Baba Callahad, you know? No, no, no. What you say, no? Well, I say, yeah. Because you should never say no. And I would do the same, yeah. And I bet you don't say no. No, no, what? No, no, nothing at all as you would say. Come on, I don't want to hear what you say. When you come to say, Shuba, shuba, shuba, shuba, baby, come and say to your home, baby. And when you do that, look at that. When you do that, that will be great. Baby, will be great. And baby, that you would appreciate. don't you be too illiterate. Illiterating is a thing that you should go away with. You gotta go and come. No, no, no. You should never be a fool. No, no, no, not at all. No, no, no, you should go to school and learn the rules. Illiteracy classes all around, as I would say. So you can go to a illiterate place, and so you can come together and civilize. Well, maybe once you come and realize, as I would, as I would hear it. Ficamos com a sugestão da Port Calling, houve música de Big Youth, Screaming Target, que tem uma... Isto foi remasterizado há pouco tempo e fica muito estranho porque ouvimos a voz de um lado e a música do outro. Não, acho que não foi assim que isto foi gravado. Mas é a sugestão da Port Calling, uma ótima música de algo que nós não costumamos ouvir. Um enorme abraço para a Port Calling. Relembro que tem o seu site em portcalling.com e o seu Facebook. Basta pesquisar por Port Calling e encontrá-lo facilmente. Seguimos agora com música nova de Lolina, que é nada mais nada menos do que Hype Williams, um artista que colaborou com Dean Blunt, que é um dos nossos ídolos desde praticamente black metal, e lançou um disco novo, chama-se The Smoke, agora com este novo nome, e vamos ficar talvez com duas músicas. A primeira chama-se Fake City, Real City, e é uma experiência, enfim, auditiva muito completa. Ficamos então com esta. Fake City, Real City, False City. You cut the fog with a shot, an empty tower standing. Let the money bleed out and see what's left outstanding. Funny how it turns out there's not much under the surface. Only lonely and sad. Keep it coming like that. Keep it coming like that. Keep it coming like that. I know just what you mean. I know just where you're headed. For a head-on collision with a perfect precision. It's all been planned and counted on. Oh, 07, take my number if you're after that. Big bunch from another dimension. MI6. I don't think it needs a mention. Thank you. city, real city, fake city. Cut the fog with a shot. Let the money bleed out. Funny how it turns out. Ficamos com a música de Lolina e possivelmente ficamos com mais uma deste disco da Smoke. Vamos ouvir uma mais curta, Style and Punishment. Estamos a chegar ao final da nossa emissão, temos ainda algumas coisas para ouvir, referências diretas ao próximo ciclo de cinema que teremos na Universidade do Minho. Entretanto, ficamos com Style and Punishment, Lolina. Despedimos-nos assim do novo trabalho de Hype Williams, que não é o seu nome verdadeiro, que assina por Lolina. O disco chama-se The Smoke, é deste ano. E agora, para entrarmos na fase final deste programa, tínhamos ainda um disco novo de Grouper, mas se calhar guardamos para a próxima emissão. E vamos chegar com uma faixa que penso ser uma experiência por parte de Toru Takemitsu. Ele faz a banda sonora dos filmes de Hiroshi Tashigara, que é o realizador, o autor do filme que vamos ver no próximo dia 9 de maio. Este realizador trabalha muitas vezes, ou trabalhou frequentemente com pessoas de forma regular. E Toru Takemitsu, além de ter colaborado com ele várias vezes, é de resto um nome importante na música de filmes do Japão, e são trabalhos mais ou menos experimentais, a tender para o minimalismo avant-garde. E aqui ficamos com uma coletânea de 6 minutos que penso ter algumas das músicas usadas no filme que vamos ver, Face of Another. Thank you. dem Nebel sah ich dich so, wie hinter mir hängengroß gestellt. Du warst mir nah und doch weit entfernt. Als der Mondschein sahst du glatt aus, wie in gläserner Haut gesteckt. Du warst mir gut, doch entfremdet. Einst in Lenze dachte ich fest, dass du zu mir gehörst, zu mir. Wir waren eins, ja im Herzen fest. Einst im Garten nahm ich Abschied, doch führte ich dich nah dabei, obwohl wir uns trennen. Lange hab ich ganz vergessen, dass du mir plötzlich fremd bekennt. Heute siehst du wieder starr aus, als ob du des anderen Maske trügst. Einst in Lenze dachte ich fest, dass du zu mir gehörst, zu mir. Wir waren eins, ja im Herzen fest. Einst im Garten nahm ich Abschied, doch fühlte ich dich nah dabei, obwohl wir uns trennen mussten. Ficamos com a música de Toru Takemitsu, que na verdade não é tão experimental quanto isso, se eu é de todo, mas de facto neste filme há uma sequência passada num bar, e esta é a canção que ele compôs. Mas todos os filmes de Hiroshi Teshigahara, ou quase todos, não os vi todos, enfim, são perfurados pela música de Toru Takemitsu. Ele também adaptou várias vezes contos ou histórias do mesmo autor e teve sempre o mesmo cinematógrafo a trabalhar com ele. Enfim, os filmes são muito bons e será certamente uma experiência no próximo dia 9. Vamos ver The Face of Another. Mas já no próximo dia 2 vamos ver a biopic protagonizada por Jim Carrey sobre Andy Kaufman. E não é apenas um filme sobre Andy Kaufman, é também um filme sobre a questão da personalidade, o que é ser ator. Enfim, é um filme muito interessante a vários níveis e Andy Kaufman é de facto uma das personagens mais interessantes da história da cultura americana. Para terminar esta emissão, tenho apenas uma última sugestão e vamos ficar com algo de um disco de Andy Kaufman. Ele chegou a editar um CD chamado Andy and His Grandmother, onde ao longo do disco ele nos traz várias gravações que fez. Na altura arranjou um tape recorder e fez várias gravações com pessoas que ia conhecendo na sua vida. E ficamos agora com um pequeno excerto chamado Sleep Comedy, que vai ser autoexplicativo. Bom, esta foi a primeira emissão da Mosca em direto em maio, aliás em abril, acho eu. E foi um prazer. Espero voltar em breve. Não sei se para a semana teremos outro direto. A partir de agora as coisas começam a ficar mais complicadas, mas espero voltar em breve, espero que tenham gostado, espero que voltem em breve também. Temos o blog em ocuprófago.wordpress.com, onde podem ler sobre arte e cultura em geral. Temos o Facebook em facebook.com/amoscadarum e temos o Patreon em patreon.com/amosca, se quiserem, enfim, receber mais conteúdo deste projeto em troca de uma mísera contribuição financeira. Ficamos com Andy Kaufman e vamos ouvir Sleep Comedy. Espero que gostem. Eu volto em breve. Até já. Kaufman's experimentation became increasingly ambitious. Doing a routine of comedy that's funny when you're sleeping. Like, you know how people wake up in the middle of the night from a dream they had, they thought it was so funny. And it's the kind of thing where in the waking state it just isn't funny. So do a whole routine of jokes and routines that are funny in the dreaming state. And it's like transcendental humor. In order to experience his development, please fall into a deep, comfortable state of sleep, and then have a friend or associate play the audio. Please refrain from listening to this track while you are awake, as it will spoil the effect. Remember, only a sleeping mind can appreciate the comedy that is to follow. I love you more than anyone's ever loved anyone. I love you more than anyone's ever loved anyone. I love you more than anyone's ever loved anyone. I come from Sandy Shore, I come from Sandy Shore. I was reading a book with my back towards the audience, and then I started turning my head like I do when I do Elvis, but then I kept reading the book, but without looking at the book. Alright, you're gonna be my court jester, and you'd better make me laugh, or else your head will be chopped off. But before, but I only need you once in a while, in the meantime, you'll row just like the rest of them. Only way to reach happiness is at top of mountain. It waits for you. Thank you very much. It is an honor to be speaking to you. Thank you. You have been my favorite artist for a long time. Thank you very much. And 8 and a half was big influence on me. The mother and the father and the little baby. They have three cars. For some reason, they're stuck somewhere with three cars. They got to get them back home or whatever. So they said, well, what are we gonna do? What are we gonna do? What are we gonna do? What are we gonna do? What are we gonna do? What are we, how are we gonna do? There's only two of us. What are we gonna do? What are we gonna do? And a baby and a little kid. And how are we gonna drive three cars? What are we gonna do? So then joking around, the wife says, well, we can have little Charlie. That's the kid's name. Little Charlie drive. And Charlie says, yeah, I can drive. I can drive, Daddy. So anyway, he teaches the kid how to drive, and, you know, all the basic things. And the kid, you know, the kid can hardly do it. But some miracle, hopefully, they'll make it. Father goes, now push your foot on the gas, and the kid does it too much, and you hear, you know, it's in neutral, car's in neutral, and then he says, no, not that much, just a little, so that's right, you got it, okay. Okay, well, anyway, they all get in their cars, right, and they start driving, and of course, immediately, the kid crashes. I mean, you know, you see, like, three of them from a helicopter view, and, like, you see the Charlie's car, just goes right into a tree, I mean, real fast, I mean, you know, maybe gets hurt, I don't know, gets hurt or not, you know, maybe, and anyway, that's that. See, because everyone's expecting this miracle to happen and them to make it, you know, but he doesn't. Hey. You're beautiful, I love you all, thank you very much. I wish I could stay here all night with you, you've been so kind to me. Assim termina mais uma emissão da Mosca, espero que tenham gostado. Não sei quando é que vou poder voltar. Quando é que poderei voltar, melhor dizendo, nestas emissões, em direto, mas vou dar o meu melhor. E mais uma vez, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de divulgar o programa com quem acharem merecedor. E eu, enfim, vou dar tudo para esta instituição. E agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. Com humildade, saber que os 3 pontos estão sempre ao alcance. E o mais importante agora é ganhar a taça.